Minhas malas coloquei no chão. Eu voltei. Saca só, malandro. Tudo estava igual como era antes. Quase nada se modificou. Acho que só eu mesmo mudei. Eu voltei. Eu voltei agora pra ficar. Porque aqui, aqui é o meu lugar. Eu voltei pra coisas que eu deixei. Eu voltei. Augusto Milk. Eu sou Milk. Fui abrindo a porta devagar, mas deixei a luz entrar primeiro. Todo meu passado iluminei. Meu retrato ainda na parede, meio amarelado pelo tempo, como perguntar por onde andei. Eu falei. Não deu para ficar. Porque aqui, aqui é o meu lugar. Eu voltei para as coisas que eu deixei. Eu voltei.